ninguém detém esta igreja querida, nem mesmo as hostes do vil temporal. Seu general nunca perdeu batalha, por isso a igreja enfrenta o mal. Não, ninguém pode com esta igreja, contra este povo ninguém peleja. Povo que um dia vai morar no céu, povo escolhido, herança de Deus. Igreja de Cristo, levante a cabeça. Tu fostes comprada com o sangue da cruz. A sua vitória está garantida. Tu hás de vencer como venceu Jesus. Procuram deter esta obra com armadilhas, mas não são de Deus. Vivem no templo ou fora da igreja, em nosso meio eles são fariseus. Não, ninguém pode com esta igreja, contra este povo ninguém peleja. Povo que um dia vai morar no céu, povo escolhido, herança de Deus. Igreja de Cristo, levante a cabeça. Tu fostes comprada com o sangue da cruz. A sua vitória está garantida. Tu hás de vencer como venceu Jesus.